O Xanem é 314, após o rolagem do TAM, Lima tem. Prossiga por 10. Trip 5219 autorizado, acionar porta táxi. Voltar para o táxi 5219. Ok, autorizado a presente, cruza a final da 10 e direto a RIMAN. Hotel Cazulu, agilizando a medida possível, tráfego aproximadamente a 4 minutos para interceptar o 17. Tá, ciente, vai cruzar Hotel Cazulu. Decola 5252, controle 0.8. Obrigado, boa tarde, 3217. Sim, instalador do 3217, decola, um preciso da Dael, cruza agora 1300. Tá, 3217, contato radar, voo nível 360, saída da Dael, Leda Bridge. Dael, Leda Bridge, 3217. Você participa da decola quando autorizado. Cruzar à direita após 2000 na proa de Dael, 3217. Então, 3217 após 2000 direto Leda. Após 2000 direto Leda, 3217. Visual com campo, Vitor Mike Quebec. Chama a torre 118 de Tom Meio, Vitor Mike Quebec. 86, grato, uma bota. 3, Salvador, boa tarde, Papatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, mantendo desça para 1000, reporte final de 3 milhas. Informa o tráfego, o helicóptero aí, aproximando para o hangar da RIMAR, a 500 pés, o Victor Mike Quebec. Isso, iniciando descida para 1000 pés, cortará 3 milhas da 1000. Solo Trip 5219 está pronto para o táxi com 4 horas de autonomia, 41 no POB, alterna Monte Clássico. Ciente, autorizado táxi via pátio, Índia, ajuste 1019, 18.6 para espera, 5219. Ciente, Alfa no ponto de espera, corrigindo 18.6, 5219. Eu da Momo, Xané, 3 ou 4. Ciente dele, já estou já na conta final da Paima. Ciente. Victor Mike Quebec mantém ainda 1000 pés, aguarde para a descida. Informação de tráfego, o helicóptero agora em Gada RIMAR. Está visual? Negativo visual, senhor. Tem que cuidar. São 9 horas, sua, meu amigo. Pode pausar aí que eu tô. Vou te manter a separação. Perfeito, muito grato. Tivo, de imediato eu estou voltando até o Pad 5. Voo 1395, posto autorizado no 0, 1-0 graus com 10, informação de tráfego a 3 milhas, é um Papa Alfa 32, não interfere. Gente, voo 395, tem livre pouso, estou na zero. Vitor Mike Quebec, tá visual com gol na aproximação? Afirmativo, senhor. Tem condições de prosseguir com o número 2, após o tráfego? Afirmo, senhor. Poderia realizar um 360 pela esquerda? Ok, tem que ser muito curto, ok? Já tô com o abjet já em duna, o Vitor Mike Quebec. Vou iniciar a redução então, senhor, para pousar como número 2. 5241, decolado agora 55, controle 0.8, bom voo. 08, grato, bom trabalho. Voo direto Bridge. Direto Bridge, muito obrigado, 3217. Boa tarde, 35241, perfil subida Arbor. Tripi 5241, contato radar, vou para o nível 200, a saída Arbor. Salvador Boa, 3190, transfere 0198, até a 1-0, tem calma. Livre, pouso 97, quer bem. Casulu 7, solo 56, frequência livre. 0 Mach 3, 190. Estou Web 6720. Web 6720 completa aqui na torre 118 decimal 6. 286, obrigado. Bono 395, solo 57, direita solo 21 decimal 9 a livrar. 219 a livrar, Bono 395. Solo 52, backtrack até a parte 4, frequência livre estacionar, bem-vindo. Da TR da Tripe, é calda? Salvador, é o 1 na 395, livrou. 395, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai botar 1395. Da torre? Da torre. Se você prosseguir um pouco mais à frente, estou com o tráfego da Gol nesse setor do push, a sua cola está indo para a Índia, está interferindo ainda no push. Tem condições? Se tiver, se não tiver, não tem problema não. Gente, graças. 77 após o web, né, pro curtíssimo, ali mantém. Jesus no 7, chama Recife, 1251, alterna 1-3-3-25, bom voo. 251-3-3-25, bom Recife agora. Obrigado, bom trabalho a todos, Lucas, 3217. Esqueço. 5241 está efetuando algum tipo de desvio? Uau, 5241. 4B europeu, B. 4 de 30, Goiânia. Os 231 no táxi via Pátio Índia, ajuste no 019. Fica atento ao tráfego da Gol, fazendo push no 02. Ponto espera vai chamar a torre, 186. 118 é o tráfego da Gol, ponto espera, torre, retorno 2. Solo agora 00, direita 21.9, solo a livrar, bem-vindo. Obrigado 219, até logo. Centro Recife, Oxané. Sim, Copa, confere, aguardo coordenação da Encópia. 7 da Gol, livre decolagem, 170.9. Da Tripa, Lima, tem 20, táxi via Alfa, mantém essa gíria. Alfa, mantém essa gíria, né? 395, mantém aguardando o portão 2. Chegado, então 3190. Mantém, 90. Confirme só o POB 350, confia. 39 agora. 39 no POB. Via Índia, ajuste no 09, 1862, a ponto fera. Queria coordenar com o centro nível como final 160. Aguarde. São dois para confirmar. Boa tarde, Nadael. Gol no 777. Contato radar, vindo para o nível 360, saída da El, Leda. 360, gol 1077. Bridge, peso 16. Decola 10, curva direita da El, Leda Bridge. Controle 1208, transponder 5044. Confine autorizado, nível 360, apresilou no 0, Bridge, apresilou no 6. Decolada no 0, curva direita, saída da Elisa Bridge, 208, contra de saída. Transponde 5044, gol no 0577. 755, cotejamento correto, reporte pronto. Reporta, né? Juno 90, vista para 2 mil pés, ajuste 1019, está autorizado a final INS, é posto estabilizado. Controle Salvador, muito boa tarde, é o TRIP 5219. Quanto tempo espera? Vou para o nível de voo 200, sai da árvore. Elefa 5219. Cuidado, não na quarta. Para check-out? 925-5/5. Só estou aguardando por causa do trip que decolou, está meio subida da arbor com o 925. Chichou, go ahead. Zero Chichou, stand by, flight level 390, Chichou Lisbon. Recife 1251, no alterna 133, decimal 25. Pro 251, 1325, 5241. O 1077 chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 1251, confere a secundária? 133, decimal 25. 1325, 1077. Controle, boa tarde, com 1925. Com 1925, contato radar, estou para o nível de voo 360, sai da água elétrica. Água elétrica, subindo ao 360, boa tarde, voo 925. Avisou 3190. Tá 3190, completa, chame a torre 118, decimal 6. 26, bom. Salvador, boa, 390. 90, cheque o trem, avistado, pista 10, líder, pouso autorizado, 150 com 10. 150 com 10, me pôs 390, baixa e travou. Zona Passarelo, decolado às 10, controle 120.8, mau voo. Controle 208, obrigado. Salvador, boa tarde, Passarelo 2231. Passarelo 2231, contato radar na decolagem, sou para o nível de voo 200, saída Momo, WhatsApp. 200, Momo, WhatsApp, Passarelo 2231. No 925, voa direto elétrico. Direto elétrico, 925. 5, 4, Tiburcinho, no CAC 3, Lindenberg, Batom Bravo, pronto para a Costa de Ilhéus. Qual nível para Ilhéus? 140. Ciente, aguardo para a Nação Copa 354. 15. Via Índia, ajuste no 019, 18.6, ponto Charlie, bom voo. 18.6, obrigado. Reporta Bela, 022, aero, aero de copy. Reporta Bela, 022, eu aclei a Tio Lisbon, flight level 390, vai a Zulu 10, Natal, Upper November 873, Intel, after that, eu aclei in according ao flight plan route, airborne runway 10, left turn, Puka departure, ZIPAR transition, Salvador departure on frequency 120.8, squawk 5071. Meu nome é 143, acione a identificação, desça para 4 mil pés, o ajuste de Salvador, número 019, a chegada é a bom. Boa, 3190, via Pátio, quartão, táxi via Alfa, Juliette, quartão 5. Alfa, Juliette, 053190. Escuta, prossiga. Eu sou 121.9. Dois, dois, três, um no controle. Só escuta, prossiga. Direto Barreiras. Direto Barreiras, obrigado. Gol 1925, chame agora Recife, 128 decimal 8, alterna em 126 decimal 0. 0.8, boa. 1925, bom trabalho, boa tarde. Boa. Trip 5219, chame agora Recife, 1288 e alterna em 126 decimal 0. Recife 1288, 1260, 5219. Controle, o gol no 755. Gol 1755, contato radar na decolagem, sou para o nível de voo 360, saída da EO Leda Brito. 360, da EO Leda Brito. Cinco quatro no cinco, autorizado, Ilhéus, nível 140, decolando zero, curva direita, saída coral, controle 120, decimal 8, transponder 0273. 140, Ilhéus, decolando 10, curva direita, saída coral, 1208, controle 0273, transponder. 4 no 5, correto, reporte pronto. Alfa, alfa, cópia. Autorizado, Porto Seguro, uma centena, Golf 677, saída coral, decola 17, direita, controle 1208, transponder 0274. Transponde 0274. Correto, confirme PAT, PLB. Gente, acione e chame a torre para acionar. Para o... Acione e chame a torre para o táxi. Tio Clear, push and start, call back to taxi. Gol no 601 na sala de identificação, desça para 4 mil pés, o ajuste 1019. Fecha o cu, desça para 4.019, com a Bravo Gol, 601. 67, Bravo confere, o senhor está autorizado. 360, Brasília, meu peso do 17, decola da 10, curva direita, saída da boa Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5104.